O sexto sentido. Você tem o sexto sentido? Você já ouviu falar em sexto sentido? Quem tem sexto sentido sente mais? Ou sente menos? Ou é a mesma coisa? É um tema polêmico, né? Eu já ouvi falar muitas vezes, já, bem antes de conhecer a filosofia védica, eu ouvia falar do sexto sentido e outras coisas. Não, é outras coisas não, Bima. Hoje é só o sexto sentido, falar sobre o sexto sentido. É, quem não tem pode obter? Como obter? É só praticar? Como que é? Desenvolver o sexto sentido? É o que nós vamos falar hoje. A história é essa hoje. O sexto sentido é o que vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 7. Então você que tem o Bhagavad Gita em casa aí, abra o seu Bhagavad Gita no capítulo 15, verso 7, a Yoga da Pessoa Suprema, que nós vamos ler e falar sobre o sexto sentido. Vamos ler também... tem hora para tomar água, Bima? Lá no começo do programa não é bom tomar água. Tá bom, sim senhora, só que manda. Nossa, até isso ela vai implicar. Não, estou pensando nos meus botões aqui. Tá vendo, me perdi aqui. Ah, vamos ler o Bhagavatam, Shirimá. O Bhagavad Gita, é claro, o Bhagavad Gita nós vamos ler. É o primeiro livro que a gente lê aqui. Depois vamos ler o Shirimá Bhagavatam e vamos ler também o livro Krishna. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ver e ouvir sobre o sexto sentido com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Arada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Prige Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 7. Mamaivansho divaloke divabhuta sanatana manashastanindriyani prakritistani karshati. Tradução palavra por palavra. Mama, meu. Eva, certamente. Ancha, partículas fragmentárias. Divaloke, mundo de vida condicional. Divabhuta, as entidades vivas condicionadas. Sanatana, eternas. Mana, mente. Shastani, seis. Indriyani, sentidos. Prakriti, natureza material. Stani, situadas. Karshati, lutando duramente. Tradução completa. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Devido à vida condicionada, elas estão lutando duramente com os seis sentidos que incluem a mente. É muito simples, né? Quem fez os sentidos, quem controla os sentidos, quem sabe tudo dos sentidos, quem é o dono da verdade, e quem é o mais simples pode falar aí em três linhas, falar tudo, né? Então, nós, almas condicionadas, somos eternas partes do corpo de Deus. E como Krishna está explicando aqui, nós estamos lutando duramente com os seis sentidos, que incluem a mente. Este verso dá claramente, é muito simples, né? Muito simples, mas é simples para quem é simples. Este verso dá claramente a identidade do ser vivo. A entidade viva, que somos nós, é a parte e parcela fragmentária do Senhor Supremo Krishna eternamente. Não tem esse negócio de alma nova, alma velha, alma que nasceu agora, alma que morre, não, não. Nós, almas, nunca nascemos e nunca morremos. Tudo bem que a gente vive trocando de corpo, né? Mas a gente nunca nasce e a gente nunca morre. É assim, que uma, assim como uma pessoa vive trocando de roupa. Todo dia a gente troca de roupa, né? Então, a alma também. A alma eterna que somos nós. Nós somos almas eternas. Nós vivemos, trocando de corpos assim como as pessoas trocam de roupas. Não é que ela assuma a individualidade em sua vida condicional e em seu estado liberado se torne una com o Senhor Supremo. Ela é eternamente fragmentada. Está dito claramente, Sanatana. Sanatana, eterno. De acordo com a versão védica, o Senhor Supremo Krishna se manifesta e se expande em inumeráveis, das quais... Não pulei nada, Bíblia. De acordo com a versão védica, o Senhor Supremo Krishna se manifesta e se expande em expansões inumeráveis, das quais as expansões primárias chamam-se Vishnu Tattva. E as expansões secundárias, que somos nós, chamam-se as entidades vivas. Em outras palavras, o Vishnu Tattva é a expansão pessoal. As expansões que, na verdade, são Deus mesmo, não tem independência de Deus, né? É o próprio Deus, né? É o próprio Deus. Só faz o que Deus quer. As expansões diretas de Deus só faz o que Ele quer. E a expansão pessoal... É a expansão pessoal. Tá, Bimala, poxa vida, viu? Tem uma vírgula assim. Em outras palavras, o Vishnu Tattva é a expansão pessoal. E as entidades vivas, que somos nós, são expansões separadas. Então, nós somos expansões de Deus com o direito de escolher. Através de sua expansão pessoal, Ele se manifesta em diversas formas, como o Senhor Rama, Nrisimha, Vishnumurti e todas as deidades predominantes nos planetas Vaikunta. E essas expansões, na verdade, é Ele mesmo, e Ele faz o que Ele quer. As expansões separadas, que somos nós, as entidades vivas, são eternamente servos. As expansões pessoais da Suprema Personalidade de Deus, as identidades individuais da divindade, estão sempre presentes. Similarmente, as expansões separadas das entidades vivas têm suas identidades, que somos nós. Como partes e parcelas fragmentárias do Senhor Supremo Krishna, as entidades vivas também têm qualidades fragmentárias, das quais a independência é uma delas. Toda entidade viva tem uma alma individual e sua individualidade pessoal e uma forma diminuta de independência. Tá vendo? Todo ser vivo, né? Tudo que vive tem uma alma exatamente igual a nós. Existem 8 milhões e 400 mil corpos diferentes que a gente pode entrar. para se divertir e tentar ser feliz sem Deus. Por abuso dessa independência, a pessoa se converte numa alma condicionada, e pelo uso apropriado da independência, ela está sempre liberada. Em ambos os casos, ela é qualitativamente eterna, como o Senhor Supremo Krishna é. Em seu estado liberado, ela está livre desta condição material e está sob a ocupação do serviço prático e transcendental do Senhor Krishna. Em sua vida condicionada, ela é dominada pelos modos materiais da natureza e esquece o serviço prático, transcendental e amoroso do Senhor Krishna. Como resultado, ela tem que lutar duramente para manter a sua existência no mundo material. As entidades vivas, não só os seres humanos e os gatos e os cachorros, mas até os controladores superiores do mundo material, como Brahma, o Senhor Shiva e até Vishnu, são todos partes e parcelas do Senhor Supremo. Elas são todas eternas, não são manifestações temporárias. A palavra Kashati é muito significativa. A alma condicionada está atada, como que algemada por correntes de ferro. Ela está atada pelo falso ego e a mente é o agente principal que a conduz nesta existência material. Quando a mente está no modo da bondade, suas atividades são boas. Quando a mente está no modo da paixão, suas atividades são penosas. E quando a mente está no modo da ignorância, ela viaja entre as espécies inferiores de vida. Por isso, neste verso fica claro que a alma condicionada está coberta pelo corpo material, junto com a mente e os sentidos. Quando ela está liberada, esta coberta material perece, mas seu corpo transcendental se manifesta em sua capacidade individual. No Madhyandi Nayana Shruti há a seguinte informação: Sava Esha Brahma Nishta Idam Shariram Martyam Ati Srija Brahma Bi Sampadya Brahmana Pashyati Brahmana Shrinoti Brahmanai Vedam Sarvam Anubhavati. Em português, se afirma que quando uma entidade viva abandona esta corporificação material e entra no mundo transcendental, ela revive o seu corpo transcendental. E em seu corpo transcendental pode ver a suprema personalidade de Deus, Krishna, face a face. Ela pode ouvir e falar com ele face a face e pode compreender a personalidade suprema, Krishna, como ele é. No Smriti, também se compreende que nos planetas transcendentais todo mundo vive em corpos que têm as mesmas características que o da suprema personalidade de Deus, Krishna. Quanto à estrutura corpórea, não há diferença entre as entidades vivas, partes e parcelas, e as expansões do Vishnumurti. Em outras palavras, na liberação a entidade viva consegue um corpo transcendental pela graça da suprema personalidade de Deus, Krishna. A palavra Mamaivansha, partes e parcelas fragmentárias do Senhor Supremo, também é muito significativa. A porção fragmentária do Senhor Supremo Krishna não é como uma peça material rota. Nós já compreendemos no segundo capítulo que não se pode cortar o espírito em pedaços. Este fragmento não é concebido materialmente. Não é como a matéria que pode ser cortada em pedaços e juntada novamente. Esta concepção não é aplicável aqui, porque se usa a palavra em sânscrito sanatana, eterno. A porção fragmentária, que somos nós, é eterna. Também se afirma no começo do segundo capítulo que Dehinosmi Jata, em todo e cada um dos corpos individuais está presente a porção fragmentária do Senhor Supremo Krishna, que somos nós, almas eternas. Essa porção fragmentária, quando se libera do envolvimento corpóreo, revive o seu corpo transcendental original no céu transcendental, num planeta transcendental, numa morada eterna de Deus, né? Numa das incontáveis moradas eternas de Deus, e goza da associação com o Senhor Supremo Krishna. Aqui se compreende, entretanto, que a entidade viva, sendo a parte e parcela fragmentária do Senhor Supremo Krishna, é qualitativamente una, tal como as partes e parcelas do ouro são ouro também. Não, ontem mesmo, Bimala, estava conversando com um cliente, né? Ele falou, tem um amigo meu que fazem 6 meses que não sai de casa. Acho que 6 meses, 5 meses, sei lá, desde que começou essa onda aí de quarentena, né? Falei, então, é porque ele pensa que é o corpo, né? Agora, quem entende que é a alma, não tem medo, porque o coronavírus não pode pegar ele nunca, porque nós somos almas eternas. Então o coronavírus não pode nunca me pegar, porque eu sou alma eterna. Tudo bem que ele pode pegar o meu corpo material grosseiro e destruir ele, né, mandar para o cemitério, mas eu, alma eterna, nunca vai pegar, porque eu sou feito de antimatéria. Então, quem sabe disso? Claro que os devotos, né, os devotos seguem as leis, seguem as autoridades, seguem o que a lei manda, né, o que os governantes mandam, falam. E tudo bem que a gente não acredita, né, porque é tudo malandro. Tudo não, tudo, quando fala materialmente, deve haver alguma exceção, né, Bimala? A maioria é tudo malandro, safado, enganador, né? Então, eu tenho certeza que, bom, não vou nem entrar nesses pontos, é temporário e miserável, né? Nem compensa citar, tocar nesses assuntos aí. Bom, mas o devoto não tem medo de nada, ainda mais de um viruzinho aí que não pode pegar ele, não pode fazer nada contra ele, porque nós somos almas eternas, e as doenças são materiais, elas atacam o corpo material, ponto final. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é. Traduzido por Sua Divina Graça, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esse livro está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link... Está passando o link Livros Grátis. Estou abrindo aqui, Bimala. Calma, Bimala. Você deixou tudo fechado, as janelas aqui. É, as janelas. É, janelas. Não é janelas? Não são janelas. Aí, tá vendo? É, Bimala. Apertei o botão errado. Tá, vou tentar de novo. Calma. Pronto, Bimala. Já entrei no nosso site krishnafm.com.br, já está passando na segunda linha o link Livros Grátis, que tem várias opções para você ler o Bhagavad Gita ou baixar de graça. Mas se você não quer ler na tela e não quer baixar nada, então a próxima opção é Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei, já apareceu aqui o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, aí vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, depois a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, e agora sim, já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e depois você lê junto com a gente, canta junto com a gente. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. É isso mesmo, 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Ah, se você descer mais 4 livros aí, ó, 3, 4 aí, tem o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Esse aí você já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25 você esquece por aí e ajuda a compartilhar conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Não, não tem aniversário, Bimala. Eu olhei, não tem não. Não, não tem. É, não tem, não tem. Eu já tinha olhado. Então tá bom. Tem mais nada para falar, né? É, começo de semana é sossegado, né? Sossegado. É, depois de um mês inteiro de festas. Tá bom, já parei de enrolar. Bom, então... você não fala nada depois do Gita, agora eu começo a falar, você me corta. Bom, antes de ler a coleção Shrima Bhagavatam, nós vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridianta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naishtike. Estamos lendo Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Deixa eu ver o nome do capítulo. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Paramos exatamente no ponto onde ia se falar da energia ilusória, que se chama Bahiranga Shakti, ou a energia externa de Deus. E a entidade viva, que somos nós, chama-se Tatastha Shakti, ou potência marginal ou energia marginal. Então esse mundo aqui que a gente vê, que acredita que é matéria, que acha que é matéria, esse universo é uma mistura da energia externa e da energia marginal de Deus. A energia marginal de Deus somos nós, a Tatastha Shakti. E o que o povo acha que é matéria é a energia ilusória de Deus, chamada Bahiranga Shakti, ou a energia externa. Pode tratar de energia ilusória, Bahiranga Shakti, ou energia externa. Como se afirma no Bhagavad Gita, tanto a energia material, representada como terra, água, ar, fogo, éter e etc., quanto à energia transcendental, a entidade viva, são energias do Senhor Supremo Krishna. Na verdade, só existe Krishna e as diferentes energias de Krishna. Muito embora as energias e o energético sejam idênticos, a entidade viva, a alma individual, está sujeita à influência da energia externa. Considera a Suprema Personalidade de Deus igual a ela mesma. É aí que os impersonalistas se perdem, né? A palavra prapadye também é significativa neste verso, pois refere-se à conclusão do Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66, onde Krishna canta. O Bhagavad Gita é o canto de Deus como ele é. Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam vraja. Em outra passagem, o Senhor Krishna canta. Vahunam Jamanam Lante Gyanavamam Prapadyate Bhagavad Gita 7.19. Este Prapadye ou Sharanam Vraja refere-se à rendição do indivíduo à super-alma, Krishna. Ao render-se à alma individual, a alma individual pode entender que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, embora situada dentro do coração da alma individual, é superior à alma individual. O Senhor Krishna é sempre transcendental à manifestação material, muito embora pareça que o Senhor Krishna e a manifestação material sejam a mesma coisa. Segundo a filosofia dos devotos de Deus, ele é uno e diferente simultaneamente. É a filosofia do Senhor Chaitanya, né? Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Quem não conhece essa filosofia não conhece Deus e nem vai entender Deus. A energia material é uma manifestação de sua potência externa. E como a potência é idêntica ao potente, parece que o Senhor Krishna e a alma individual são iguais. Mas, na verdade, a alma individual, que somos nós, está sob a influência da energia material. E o Senhor Krishna é sempre transcendental a ela. Não é como na cabeça dos patifes, né? Que, olha, eu sou Deus. Tudo bem que agora eu estou iludido, né? A energia ilusória está me iludindo, eu estou iludido. Mas quando eu conseguir me livrar da ilusão, eu vou voltar a ser Deus novamente. Que filosofia furada, né? Então, a menos que o Senhor Krishna seja superior à alma individual, não há possibilidade de prapadye, ou rendição a ele. Esta palavra prapadye refere-se ao processo de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. A mera especulação não devocional sobre a corda e a cobra não nos permite nos aproximar da verdade absoluta. Portanto, enfatiza-se que o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, é mais importante do que a liberação ou especulação mental com o intuito de entender a verdade absoluta. Calma, estou ladeando a página. Os devotos que vivem ocupados a serviço dos dedos, dos pés de lótus do Senhor Krishna podem muito facilmente superar os arraigados desejos de atividades frutivas. Como isto é muito difícil, os não devotos, os especuladores e os meditadores, embora tentem conter as ondas de gozo dos sentidos, não podem fazê-lo. Portanto, aconselho-te a que te ocupes no serviço prático e amoroso a Krishna, o filho de Vasudeva. Três são as classes de transcendentalistas que tentam superar a influência dos modos da natureza material: os especuladores, os meditadores e os devotos de Deus, os Hare Krishnas. Todos eles tentam superar. Tá, Bima? Posso continuar? Muito obrigado, hein? Todos eles tentam superar a influência dos sentidos, que é comparada às incessantes ondas de um rio. As ondas de um rio fluem incessantemente e é muito difícil contê-las. Da mesma forma, as ondas dos desejos de gozo material são tão fortes que nenhum processo, além do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, pode contê-las. Mediante seu transcendental serviço prático e amoroso aos pés de lótus do Senhor Krishna, os devotos de Deus sobrecarregam-se tanto de bem-aventurança transcendental que naturalmente seus desejos de gozo material param. Os especuladores e os meditadores que não estão apegados aos pés de lótus do Senhor Krishna simplesmente lutam contra as ondas do desejo. Este verso os descreve como Rikta Mataya, que significa desprovidos de serviço prático e amoroso a Deus. Em outras palavras, os meditadores e os especuladores, embora tentem livrar-se dos desejos de atividades materiais, realmente enredam-se cada vez mais em falsas especulações filosóficas ou em árduas tentativas de parar as atividades dos sentidos, como se afirmou anteriormente. Aqui Prabhupada cita um verso do Bhagavatam, vou ler a tradução e a explicação. Bhagavatam 1.2.7 enfatiza-se aqui também o mesmo ponto. Bhaja Vasudevan indica que quem está ocupado em serviço amoroso a Krishna, o filho de Vasudeva, pode muito facilmente conter as ondas dos desejos. Enquanto continuarmos tentando conter artificialmente as ondas dos desejos, de certo seremos derrotados. Indica-se isto neste verso. Os desejos de atividades fruitivas estão fortemente enraizados, mas as árvores de desejo podem ser desarraigadas inteiramente mediante o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Por quê? O serviço prático e amoroso a Deus desenvolve desejos superiores. É possível abandonar os desejos inferiores, absorvendo-se em desejos superiores. Na verdade, é uma troca, né? Troca o inferior pelo superior. É impossível querer parar os desejos. É preciso que desejemos o Supremo de modo que os desejos inferiores não nos enredem. Os especuladores mantêm um desejo de tornarem-se unos com o Supremo Senhor Krishna, mas este desejo também é considerado kama, luxúria. De forma semelhante, os meditadores desejam poder místico, o que também é luxúria. Os devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade, por sua vez, não desejando qualquer espécie de gozo material, se purificam. Não adianta querer conter os desejos artificialmente, como a gente vê cada escândalo todo dia, né? Todo dia vê essas pessoas que parecem que são controladas, parecem que são calmas, parecem que são servas de Deus, parecem que são líderes religiosos e parecem que eles controlam os sentidos. Aí quando vem a verdade sobre eles, aí escandaliza o mundo inteiro, né? O desejo torna-se uma fonte de gozo transcendental sob a proteção dos dedos dos pés de lótus do Senhor Krishna. Nesta passagem, os Kumaras afirmam que os pés de lótus do Senhor Krishna são o reservatório último de todo o prazer. Deve-se, portanto, refugiar-se aos pés de lótus do Senhor Krishna, ao invés de tentar malogradamente conter os desejos de gozo material. Enquanto sejamos incapazes de parar os desejos de gozo material, não há possibilidade de nos libertar do enredamento na... Vou ler de novo, já esqueci o que eu estava lendo. Enquanto você fica gesticulando, parece manobrista de avião. Tá, já vou parar. Enquanto sejamos incapazes de parar os desejos de gozo material, não há possibilidade de nos libertar do enredamento na existência material. Pode-se argumentar que as ondas de um rio fluem incessantemente e não é possível contê-las, mas as ondas do rio fluem rumo ao mar. Tá, vamos parar nesse ponto aqui, onde os desejos fluem como as ondas de um rio em direção ao mar. Bom, gente boa, todo o conhecimento, com todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimā Bhāgavatam, o Purana Imaculado. É muito simples, você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra de graça essa coleção para ler na tela. Imagine a coleção inteira, né? De graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela e não quer baixar nem áudio nem PDF, então você tem só a próxima opção. A única opção, a única outra opção é Livros de Prabhupada. Vou clicar, clica aí que eu clico aqui, já cliquei. Já apareceu a coleção Shrimā Bhāgavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3. Já está completo aí o primeiro canto, você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler o livro Krishna na sequência, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna Krishna Pariman Ramaragava Ramaragava Ramaragava Rakshama Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pariman. Tá melhor hoje, né? Não, piorou? Oh, louco, Bima. Achei que tinha melhorado um pouquinho. Piorou. Bem que o Ramadasa falou, Nayana, não canta não. Seu negócio não é cantar. Eu falei, mas Ramadasa, a Bimala me obriga a cantar, Bimala. Essa Bimala não é fácil, viu, Ramadasa? Me obriga a cantar, não. A tentar cantar, né? Tá, já parei de falar. É hoje, hein? Começo de semana, alemães, fala menos. Não, tá bom, sim, senhora, a senhora tem razão. Não, não, não achei ruim, não. Já tô abanando o rabinho aqui. Não achei ruim, não. Então vamos lá. Nós paramos onde Krishna saiu da cidade. Então, quando Krishna saiu da cidade, Kalayavana, que nunca viu Krishna antes, pôde ver que ele era extraordinariamente belo, vestido com roupas amarelas. E ao passar por sua assembleia de soldados, Krishna parecia a lua no céu que passa através da assembleia de nuvens. Kalayavana foi afortunado bastante para ver as linhas de Sri Vatsa, uma impressão particular no peito de Sri Krishna, e a joia Kaustubha que ele usava. Kalayavana o viu, entretanto, em sua forma de Vishnu, com um corpo bem construído, com quatro mãos e olhos iguais a pétalas de lótus recentes abrochadas. Krishna parecia bem-aventurado, com uma linda fronte e bela face, com olhos sorridentes, inquietos e brincos em movimento. Antes de ver Krishna, Kalayavana ouviu sobre ele de Narada, e agora as descrições de Narada foram confirmadas. Ele observou as marcas específicas de Krishna e as joias em seu peito, seu belo colar de flores de lótus, seus olhos iguais ao lótus e belas características corpóreas similares. Ele concluiu que essa bela personalidade devia ser Vasudeva, porque cada descrição de Narada que ele ouviu previamente foi substanciada pela presença de Krishna. Kalayavana ficou muito espantado de ver que ele passava sem nenhuma arma em suas mãos e sem nenhuma quadriga. Ele simplesmente andava a pé. Kalayavana veio lutar com Krishna. Mesmo assim, tinha princípios suficientes para não pegar nenhum tipo de arma. Ele decidiu lutar com ele mano a mano. Assim, ele se preparou para capturar Krishna e lutar. Krishna, entretanto, foi em frente sem olhar para Kalayavana, e Kalayavana começou a segui-lo com o desejo de capturá-lo. Porém, apesar de toda a sua corrida rápida, ele não pôde capturar Krishna. Krishna não pode ser capturado, mesmo pela velocidade mental atingida pelos grandes meditadores. Ele só pode ser capturado por serviço prático e amoroso. E Kalayavana não tinha prática com o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Ele queria capturar Krishna, e como não conseguia fazer isso, ele o seguiu por trás. Kalayavana começou a correr muito rápido, e ele pensava, ah, agora estou mais perto, vou capturá-lo. Mas ele não conseguia. Krishna o deixou bem longe e entrou numa caverna dentro de uma montanha. Kalayavana pensou que Krishna tentava evitar a luta com ele, por isso tinha se abrigado numa caverna. Ele começou a repreendê-lo com as seguintes palavras. Oh, você, Krishna, eu ouvi que você é um grande herói nascido na dinastia Jada. Porém, eu vejo que você está correndo mesmo da luta. Está correndo como um covarde. Isso não é digno de seu bom nome e tradição familiar. Kalayavana o seguia, corria muito rápido e ainda assim não conseguia capturar Krishna porque não estava livre de todas as contaminações da vida pecaminosa. De acordo com a cultura védica, qualquer pessoa que viva sem seguir os princípios reguladores da vida observados pelas castas superiores, como os sacerdotes brâmanas, os governantes de verdade, os comerciantes e mesmo a classe trabalhadora, é chamada de demônio. A situação social védica é planejada de tal forma que pessoas que são aceitas como classe baixa podem gradualmente se elevar à posição de sacerdotes brâmanas pelo avanço cultural conhecido como sanskara, ou processo purificatório. A versão das escrituras védicas é que ninguém se torna um sacerdote brâmana ou um demônio simplesmente por nascimento. Por nascimento, todos são aceitos como classe baixa. Como artista, né? Artista é classe baixa. Artista, trabalhador, artista, mesma coisa. Trabalhador e artista dá na mesma, classe baixa. Isso na cultura védica. É porque aqui as pessoas acham que o artista é alta classe, são pessoas de classe. Tá, não vou entrar nesse ponto. A pessoa tem que se elevar pelo processo purificatório ao estágio de vida de um sacerdote brâmana. Se não fizer isso, caso se degrade mais ainda, então ele é chamado de Milecha, demônio. Kalayavana pertencia à classe dos demônios, de um tipo de demônio, né? Tem vários tipos de demônios. Ele era contaminado por atividades pecaminosas e não podia se aproximar de Krishna. Os princípios dos quais homens de alta classe se abstêm, a saber, indulgência em sexo ilícito, comer carne, jogos de azar e intoxicação, são partes e parcelas das vidas dos milétias, dos vários tipos de demônios. Pronto. Os demônios gostam de comer carne e peixe, ovos, fazer sexo fora do casamento, se drogar e jogar. Presos por tais atividades pecaminosas, a pessoa não pode fazer nenhum avanço na realização de Deus. O Bhagavad Gita confirma que a pessoa completamente livre de todas as reações pecaminosas pode se dedicar ao serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, ou à consciência de Krishna. Quando Krishna entrou na caverna da colina, Kalayavana o seguiu e o repreendeu com palavras duras. Krishna subitamente desapareceu da visão do demônio. Entretanto, Kalayavana seguiu e também entrou na caverna. A primeira coisa que viu foi um homem deitado dormindo dentro da caverna. Kalayavana estava muito ansioso para lutar com Krishna, e quando não pôde ver Krishna e em vez somente um homem deitado, ele pensou que Krishna estava dormindo dentro dessa caverna. Kalayavana era muito arrogante e orgulhoso de sua força e pensou que Krishna evitava a luta. Assim, ele com muita força chutou o homem que dormia, ao pensar que ele era Krishna. O homem que dormia estava deitado por um tempo muito longo. Quando foi acordado pelo chute de Kalayavana, ele abriu seus olhos imediatamente e começou a olhar em todas as direções. No fim, ele começou a ver Kalayavana, que estava de pé, próximo dele. Esse homem foi acordado fora de hora e por isso estava muito irritado. E quando ele olhou para Kalayavana, nesse humor furioso, raios emanaram de seus olhos e Kalayavana foi queimado até as cinzas em um momento. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 49 de Krishna. Krishna ergue o forte de Dwaraka. Capítulo 50. Liberação de Mukunda. Quando... Peraí, Bimala, tem alguma coisa errada aqui. Ah, o título tá pro lado esquerdo, tem que pôr no meio aqui, ó. Aê, agora sim. Precisa revisar, Bimala. Capítulo 50. Liberação de Mukunda. Quando Maharaja Parikshit ouviu esse incidente de Kalayavana queimar até as cinzas, inquiriu sobre o homem que dormia, a Shukadeva Goswami. Quem era ele? Por que ele dormia ali? Como ele adquiriu tanto poder que, instantaneamente, com seu olhar, Kalayavana foi queimado até as cinzas? Como aconteceu dele estar deitado na caverna da montanha? Muitas perguntas foram colocadas perante Shukadeva Goswami, e Shukadeva Goswami também respondeu como se segue. Deixa eu tomar água. Calma, Bima. Posso tomar água? Muito obrigado, hein? Todo mundo quer saber. Imagina, né? Meu querido rei, Essa pessoa nasceu numa família muito grandiosa do rei Ikshvaku, na qual o senhor Amatiandra também nasceu. E acontece que ele é o filho de um grande rei conhecido como Mandata. Ele próprio também era uma grande alma e era conhecido Ele próprio também era uma grande alma e era conhecido popularmente como Mukunda. O rei Mukunda era um seguidor muito estrito dos princípios védicos e da cultura sacerdotal bramínica, e era veraz com sua promessa. Ele era tão poderoso que até mesmo os semideuses, como Indra e outros, costumavam pedir a ele que fizesse o favor de ajudar na luta contra os demônios, e por isso ele frequentemente lutava contra os demônios para proteger os semideuses. O comandante supremo dos semideuses, conhecido como Kartikeya, estava satisfeito com a luta do rei Mukunda. Entretanto, certa vez ele pediu ao rei, que havia passado por grande dificuldade na luta contra os demônios, que se aposentasse do combate e descansasse. O comandante supremo Kartikeya disse ao rei Mukunda: "Meu querido rei, você sacrificou tudo pela causa dos semideuses. Você tinha um reino muito bom, não perturbado por qualquer tipo de inimigo. Você deixou esse reino, você negligenciou sua opulência e propriedades, e você nunca se importou com a satisfação de sua ambição pessoal. Devido à sua longa ausência do seu reino enquanto lutava contra os demônios pela causa dos semideuses, a sua família, seus filhos, seus parentes e seus ministros, todos desapareceram no devido curso do tempo. O tempo e a maré não esperam por nenhum ser humano vivo." A Bímola repete isso direto. "O tempo e a maré não esperam por ninguém." Tá, então vou continuar lendo. Tá bom. O tempo e a maré não esperam por ninguém. Pronto. "Mesmo agora, se você se retirar no seu lar, verá que ninguém mais vive lá. A influência do tempo é muito forte. Todos os seus familiares desapareceram no devido curso do tempo. Tempo é tão forte e poderoso porque é uma representação da suprema personalidade de Deus, Krishna. O tempo é, portanto, mais forte do que o mais poderoso. Pela influência do tempo, mudanças em coisas sutis podem ter efeito sem nenhuma dificuldade. Ninguém pode impedir o processo do tempo. Do mesmo modo que um domador de animais doma animais de acordo com sua vontade, o tempo também entra nas coisas de acordo com seu próprio desejo. Ninguém pode substituir o arranjo feito pelo tempo supremo." Depois de falar com Mukunda dessa forma, os semideuses rogaram a ele que pedisse qualquer tipo de bênção que ele ficasse satisfeito em recebê-la, com exceção da bênção da liberação. "Liberação não pode ser concedida por nenhum ser vivo, exceto a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é o Vishnu original. Portanto, outro nome do Senhor Vishnu ou Krishna é Mukunda, aquele que pode conceder liberação." O rei Mukunda não dormia por muitos e muitos anos. Tá, vamos parar aqui. Que nós já vimos que só quem pode liberar uma pessoa é Krishna e mais ninguém. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Ali você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem mais uma opção: Livros de Prabhupada. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história com todos os detalhes lá no 10º canto. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus,

All glories to the Asamarth. All glories to the Asamarth. Thank you very much. Yeah.